Vai na fé. Com muita coragem a gente tá de pé. A gente segue em frente. De cabeça erguida e sonhos pra viver. Nada segura a gente, ninguém segura a gente. Foco, respeito, paz e esperança. Essa é a missão. Pelos meus peço força, saúde na vida, muita proteção. E é desse jeito que vai ser. O sol pra gente sempre vai nascer. Não importa o que acontecer, nossa voz vai ecoar. O brilho iluminar em todo canto, em todo lugar. Vai lá, eu tô indo atrás. Graças a Deus, eu não choro mais. Quero ver minha família bem, meus amigos bem, todo mundo bem. Vai lá, eu tô indo atrás. Graças a Deus, eu não choro mais. Quero ver minha família bem, meus amigos bem, todo mundo bem. Vai na fé. Vai buscar o que é seu, vai. Vai viver o que é seu e assim que é. Sacode essa poeira do pé, bora na fé, bora na fé. Clima lá em cima, sem deixar cair. Gratidão todo dia, o que faz prosseguir na luta do dia a dia. Tem vários por mim, sem caminhar sozinha. A gente vai, vai, vai. E é desse jeito que vai ser. O sol pra gente sempre vai nascer. Não importa o que acontecer, nossa voz vai ecoar. O brilho iluminar em todo canto, em todo lugar.